você, mano? E você, mina? Desse jeito, né? Esse som é mano língua de CPS. Na missão pra te alertar de que o craque mata. O craque mata, vagabundo. Salve, salve, CTS, Uberaba, satisfação. Mano, Igor, sul de Minas, baixo pé, tamo juntão. Abre-se as cortinas, o espetáculo se inicia. Rime pro do favelado, os guerreiros de perifa fazendo um giro na quebrada. Observei o Zé Povim metendo pau na minha corrida, falando mal de mim quando tá perto dos parceiros. Chega tipo me abraçando, trocando mó ideia, me chamando de mano, presta atenção seu otário. Escuta o meu recado, não sou igual a você. Saca só o meu gingado, gordão careca, tatuado, cavanha que cicatriz, marcas da minha infância, várias fitas que eu já fiz. Agora olha pra você, seu bundinha de almofada, vivendo todo engomadinho, nem pode sair de casa. Cabelinho penteado, perfume, banho tomado, morando em um castelo, paraíso disfarçado. Eu não sei se de você eu tenho pena ou dó, em saber que na verdade a sua vida é só o pó. Viciado no crack, jogando a vida fora, no rolê de quebradinha, só a capa da pistola. Infelizmente essa história teve um triste fim. Hoje eu vejo uma coroa de flores no seu jardim. Você embarcou nessa viagem da latinha amassada, agora tá morando aí deitado nessa vala, a 7 palmos longe da sua mãe. Que desgosto, de que valeu todo o esforço, todo o suor do rosto, mano Igor CTS. Na missão pra te alertar, saia do mundo do crack, ele vai te matar. Clac, clac, boom. O crack mata, então não seja mais um. Clac, clac, clac, clac, bay. O crack mata, e nada faz a lei. Clac, clac, clac, clac, boom. O crack mata, então não seja mais um. Clac, clac, clac, clac, bay. O crack mata, e nada faz a lei. O crack é baque, é sujo, é podre, não é vida, é vício, é túmulo, é flores. Óleo, pedra, branquinha, sei lá, apelidos da morte que veio pra te matar. Substância corrosiva que causa demência, alucinose e outras fitas. O crack é doença, é morte por extenso. O beijo da morte é o crack, e a lei não faz nada pra ajudar. A bebaque, baixo pé tá sinistro, só os almas na rua. O Uberaba tá teso, os noia perambula. Na madruga, na matina, no posco-fusco da night. O que brilha na escuridão é essa porra de crack. Ei, autoridade, tá na hora de acordar. Só se muda o mundo quando as pedras não se encontrar. Entendeu? Não? Eu já sabia, o crack mata e destrói várias famílias. Clac, clac, clac, clac, bum. O crack mata, então não seja mais um. Clac, clac, clac, clac, bay. O crack mata, e nada faz a lei. Clac, clac, clac, clac, bum. O crack mata, então não seja mais um. Clac, clac, clac, clac, bay. O crack mata, e nada faz a lei.